Via Coral, de Paulo Dono Alberto, vai direito 5105, transponder, controle 208, código 4493. Azul 4463, cotejamento correto. Estou corrigindo a saída. Dael, Leda e Léus. Saída Dael, Leda e Léus. Azul 4463. Rebeca Sami Torre, o noite do sinal 6. 18 com 12, muito grato, boa tarde. Boa tarde. Oi, São Salvador. Agora com cordial boa tarde. Papacando o Vitor Mike. Qual é? Vitor Mike, qual é? O ajuste no 022 da presente autorizado final da 17. Reporta estabilizado final com visual com campo. Vitor Mike, Quebec. Sim, Matheus. Então, visual. Reportaremos estabilizado na. Terceira milha da onda perto do Mike Quebec, que já não me tira. Sim. Paulo Salvador, o Xané 6213, está na 2, para o puxa acionar, por favor. O Xané 6213, autorizado o puxa acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi, direto. Monterre 13325. 251-3325-777. Autorizado por funcionamento, reporte para o táxi. Travou com 3 milhas, 1-7, Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus, com 8 nós. Livre 1-7, Mike Quebec. Tango Victor Mike Quebec, solo 06, autorizado backtrack até parte 4. Para o táxi 89 a bordo, 4 horas de metro, alterna Salvador. 4 horas, alterna Salvador, confirme, setas a bordo. 89. Web 5728, autorizado táxi. Pátio 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera. Atente ao, a empresa Oxané, da Avianca, que é o primeiro para o táxi. Pátio 1, então. Atento ao Avianca, vai com o número 2, 7, 2, 2, 1, Boa tarde, outro 7721, autorizado chegada Matias para o nível de voo 050, azul, chama 022. 050, a Matias, voa 022, né? Azul 4463, aguarde. Devido a Avianca, pronto pro táxi. Avianca, aguarde 4463. Táxi, personagem 6213, mas somos 93 a bordo. 3:30, alterna. Oxané 6313, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre na frequência 118 decimal 6, quem negar 1022. 22.0261. Para regresso? Gente, a parte no travesti do azul. Siga. Foi bom então para chegar da bom podia passar no hotel. Qual que chamou o controle? São 3216, boa tarde. Passando identificação, desce para o nível de voo 060, ajuste como 022, chegada Mari. Melhor, Alfa Oscar, é 2. Ô Salvador, muito boa tarde. Tá, 3, 8, 9. Tanto 3895, aguarde para cópia, saída prevista da El. Após a critério, reporte cruzando 2500 pés. Ajuste numa 022. Dilete na tronco. O vento 120 graus, 12 nós. Cint 62, 13 do Oceané. A linha decola, o vento 120 com 12. Da web e mantém o ponto de espera da 1-0. Tá, 3895, o testamento correto, reporte para o funcionamento. Autorizado o cruzamento no 7, após prossegue Quebec, Mike na Lima, chama 121 no 19 para o cruzamento do pátio. F5728, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Boa tarde, Vitor Mike, vai que boa tarde, mantém a escuta, segundo pra conta. Voador, boa tarde, eu sou na 6254. Autorização Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 3-8-0. Oxanem 6254, terceiro para a cópia, saída prevista da El. El, na busca para a cópia. Chame torre 1186, hotel Matão. Boa tarde, controle Salvador, Oxanem 6213, decolado da El, consigo. Oxanem 6213, contato radar, sobre nível 360, Veleda. Agradeço, 360 sobe, obrigado. Autorizado a proa direto em Rimar, reporta na final para pouso, hotel Lima Tango. Na final para pouso, Patarapão. Patango, Charlie Alfa Romeo, autorizado, ingresso no pátio 1. Que vai ficar no através do gate 5, aguardando para prosseguir seguindo o tráfego da Azul como número 2 no ponto de espera, altimetro 1022. Web 6741, prepara da El, mantenha a escuta e aguarda a cópia, é o número 4 para a cópia. Para o táxi, outro 4463, 99 agora, 2 horas e 40, Alberto Salvador. 4463, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, Sami Torre, na frequência 118.6, QNH 1022. Táxi, 3090, com o próximo, 2662, vai no 4463. Web 6721, vai direto Duna, desça para 2000 pés, QNH 1022, autorizado sinal ilhete, a parte estabilizada. Direto Duna, desce 2000, com 022, 6721. Controle, muito bom dia, Web 5728, decolando a sua escuta. Web 5728, boa tarde, contato radar, suba ao nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, vai manter a proa 070, vai ficar a formação, ok? gente. Azul 4463, boa tarde, alinha e mantém cabeceira no zero. 4463, corrijo a linha e decola, dá 1 no zero, vento 1 no 1 no 0 graus com 1 no 5 nós. Mari. Trip 5490, autorizado Petrolina. Saída Momo, Cogbu direto, nível 200, transponder 5114, após decolagem, curva esquerda, pista 10. Frequência do controle, 120 decimal 8. Momo, Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Trip 5490, protegimento correto, reporte posicionamento. Papa Tango, Vitor, Mike, é mais possível. Controle L7-7-2-2, pode ir lá na frente. Aguarde coordenação, 7-7-2-2. Azul 4463, decola os 1-8, controle agora 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 2-0-8, azul 4463, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, decolando a Dael, cruzou em 300 para 200. Boa tarde, azul 4463, contato radar, cidadão nível 200, foi lida. 200, direto lida, 4463. 01061, frequência do controle 120 decimal 8. O Papa Romeo Charlie Alfa Oscar, autorizado a decolagem pistão no 0, 1 no 0, 0 graus, 1 no 5 nós. Mike Quebec, confirma empate? Chama pronto para o táxi, empate 4. Hotel Lima Tango no solo, hoje 2-0, frequência livre no corte, boa tarde. Sané 6254, autorizado Rio de Janeiro, via Upzulu 1-0 até SMAP, após conforme rota do plano, nível 380, saída da Eoli da Bridge, pista 1-0, após decolagem curva direita, transponder 5124, frequência do controle 120-8. Rio de Janeiro, pela Apertura 10, desse voo 380. Apertura 10 até SMAP, depois conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, letra, grip, controle 120, decimal 8, transponder 5124, Oceania 6254. Oceania 6254, cotejamento correto, reporte posicionamento. Nós estamos no portão Oceana, muito obrigado. Quadro 5728, não conseguimos contato com o centro Recife. Coordene com o mesmo, frequência 1685, alterne 12545. Boa tarde. Azul 4076, aciona identificação, autorizado de chegada a mar e desça para o nível de voo 060. O Sené 6213, Sami Recife, 1251, Alterne 13325. A partir de agora com a Recife, boa tarde. Boa tarde. Guardando. 6741 da web, pronto, cópia? Está autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 190, saída da Euleda Bridge. Após decolagem, curva à direita, prossegue a Pedro no meia, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5121 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Procedimento correto, está autorizado, puxando quando pronto para o táxi web. Fala Salvador, táxi 3895 para push e acionamento, posição 03. Tá 3895 autorizado, pushback e acionamento, chama táxi. Chama Nemo. Sobe aí, 7721. Santa 3216, redução para 1809, mais, desça para 2000 pés, autorizado para uma ilhécia, porta estabilizada. 2000 e pouso o pistão no zero. É, tá guardando, 7721. 3-1-4-4-3, solicito confirmar nível 160. Sim, tá guarda. Juliette Tango Zulu, pronto pra cópia? Juliette Tango Zulu, autorizado IRC, saída Momo, transição Cogbo, depois direto, pista 1-0, após decolagem de curva esquerda, transponder 5-1-1-2, nível 1-0-0. Frequência do controle, 1-2-0-8. Barra. Seria possível a pista 1-2-5-0-0, Sena? Autorizado direto no Cairo, Vitor Mike Quebec. Quebec, passará atingindo e agradecendo desde já. Azul 4463, autorizado nível de voo no 60, direto em Léo. 1-60, direto em Léo, azul 4463. Zuma 10, web 6721. Autorizado o pouso, 6721. Na 3144, em qual a velocidade indicada? Sente redução para 2,10 mais, desce para 3.000 pés, NH1022. Vida de Carlos, hotel tem condições de voar Duna? Sim. Gente, vai contornar o pátio, vai ficar no através do 5, guardando para prosseguir como número 2. Estabilizar 3296. Tá 3296, completo sinal, chame torre 118 decimal 6. 286, tá ligado. Dan 3216, boa tarde, número 2 para pouso, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando, 3216. Do 4463, Sami Recife, 1251, Nalterne, 13325. 25133, 4463. Sim, está com POB de 108, 108. Alterna Galeão, autonomia de 4 horas. 2685, alterne 1245. 2085, 1245. Já fora. Tan 3144, correção, desse que mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, 3 mil pés. Guardião 01 é a torre na escuta. seguinte, reporte pronto para decolagem, Guardião. Web 6721 no solo aos 261 no 21 decimal 9 agora. Web 6721, Web 6721 autorizado, táxi Alfa, reporte para ingresso da Juliette. Autorizado Alfa, reporte para ingresso da Juliette, 6721. Magnética 115 de Libra. Não poderia ser permanecer na chegada, senhora? Negativo, esquerda, direita, curva à direita pro A240. 240. Aqui gire mantendo 25/00, isso a mais queda aqui. Sim. Confirma o limite, altitude que eu vi para chegar perto, aqui embaixo. Limite magnética 115 de Simbra, desça para 3.000 pés, que é legal no 026. Sorte hotel. Prossiga. Indicado no momento. Vou ter condições de manter até o externo. Afirma. Sim, a gente mantém um 55 descendo agora 2.000 pés, aguarde flua para interceptar o curso localizador. Sim, a gente fica atento ao TANA curtíssima da 1.0, autorizado a decolagem direto com a proa do bairro da Paz, o vento 1.0 graus, 1.4 nós, guardião. Afirmo, vai manter a escuta da torre, o Guardião 01. Não, afirmo, tá. Não, afirmo, 3144 está em seu mic já. Sim, a gente prossegue na descida, o tráfego não interfere na sua aproximação. O azul 4076, desça 050. 050, 4076. Charge Hotel, curva à esquerda, esquerda até a proa 1.60, esquerda 1.60, reporte estabilizado no curso localizador. Esquerda 1.60, reporte localizador. Azul 4076, vetoração para sequenciamento, curva esquerda até a proa 3.60, esquerda para norte, seu limite será o curso do localizador. 4.360, 4.260. 4076, desça 4.000 pés, ajuste no 022, 1.022. 4.100, 4.100. Sim, a gente mantém o ponto de espera, o EB6741. Livrança, escute. Então, 3216, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 02 do Patiúm. Alfa Juliette 02, está 3216. 76 desce 3.000 pés. 3.407. 4076 de cada. 2.220. 0 graus com 1 no 2 nós. 4 na aproximação. 1.800. 1.0. Vai te chamar a torre 1.9862, é bom pouso. Chamando a torre,